Autorizado, informe estabilizado. 2000 pés e reporta no ILS, San 31254. 85 estabilizado, X-Rayda 10. Voa 985, ciente, chame a torre frequência 198, decimal 95. 895, afirmativo. X-Ray. 050. 050, chame a meta 326. 120, 27714, boa. Lado 64 milhas, nordeste do VR Salvador, chame Aracaju, frequência 120.3. Agora é Aracaju, 203, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 6326, reautorizado descida para 4.000 pés, que negar 10 no 5. 4.000 no 0 no 5, 6326. 885, continue a aproximação, reporte visual com o campo, o ajuste no 0 no 5. Chave visual, 0 no 5 mesmo, 885. Sente, gol no 885, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 1 no 0 9. Autorizado pouso, pistão no 0, gol 885. Ryanair 6326, abandone e espera na posição ITAP, agora sobre vetoração para final 1-0, curva à esquerda proa 1-5, limite dessa proa a radial 260 de Salvador. Curva à esquerda 1-5, confirma o limite. Radial 250 de Salvador, Ryanair 6326. Radial 250 de Salvador, 6326. Chanel 6326, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 075, informe quando estabilizar. 075, Chanel 6326. Chanel 6326, à esquerda, esquerda 075. Esquerda 075, 6326. Salvador, boa tarde, gol no 64, ciente da informação, estou aí. Gol no 64, a identificação dessa via chegada bom médio 1 para nível de voo 050. Acho que ouvi a Bomed 1-0-5-0, bom no 94. Chanel 6326, autorizado descida para 2.000 pés. 2.000 pés, 6326. Tem 3805, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterno 25, decimal 1. Só confirmando, chame 3805, 12835, alterno 251. Afirmo. Boa tarde. Flash de aproximação, chame a torre em frequência 118, decimal 95. 895, San 31954. Baixando a 6326, informo que segue tráfego de posição 12 horas, 9 milhas, Airbus 321, com no 6 grau de speed. 6326. 0 grau, 079. 090, autorizado pouso, 3154. Gente, boa tarde, Xandé 63 no 5, mantém um ponto de espera. Ativo, Santana 2230, Recife em 126.0, alterno 28.8. 126.0, passarei. 326, autorizado de dentro. Helicóptero mantendo 500 pés, interfere com seu pouso. Controle de Salvador, TAM 36... Corrija, TAM 3560. TAM 3560, acione identificação, desça via chegada BOMED 1 para nível de voo 060. BOMED 1, 060, ILS X-Ray, até 4 minutinhos atrás ainda constava o ATIS X-Ray para a pista 28, ok? Entendi, graças pela informação. 3570. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde. Xandé 6326, LS, cabeceira no zero. Xandé 6326, continue a aproximação. Aguarde formação de pista livre, o ajuste no zero, no 5. 6326. TAM 3154, no solo, aos 34. Libere direita, chame solo 121, decimal 9. Informa que a restrição não vai ser possível cumprir 15 milhas de Salvador no 110 acima. Vai passar 15 milhas de Salvador no nível 100. Azul 432714. Azul 2714, dá um tráfego na chegada ponta, que seja conflito. Solicito que quando passe 3 mil pés já informe o controle. Afirmativo, foi informado, porém devido ao vento de cauda de 20 nós, não vai cumprir por mil pés. Tem cabeceira no zero, Xandé 63 e no 5. Só chamar os ventos do Xandé 6326. 160 graus, 07 nós. Chegar 6326. Boa 738, acione identificação, dessa via chegada bom para 4 mil pés, QNH 1014. Via 4014, pode passar pelo abaixo do 040? Bom, 1738, a descida foi autorizada até 4 mil pés. Bem, já. O 2714, informe a proa ideal para o destino. Aguarde, pô, 2714. Salvador, a sua 2714, a proa ideal para a barreira do destino é a proa 300. Gente, a sua 2714 autorizado voar direto do destino. Voar direto do destino, a sua 2714, grato. Luna 738, informe velocidade. 330 nós, 330. Ciente, Luna 738, reduza para 250 nós, inicialmente é o número 3 na aproximação. Reduzindo 250 nós, 732. Chame 6326 no solo 37, libere direita, chame solo 121 na decimal 9. 6329, chame 0014 e LS X-Ray autorizado em forma estabilizada. 2004 autorizado e LS X-Ray repassar estabilizado no 94. Zero, desce para nível de voo 050. 050, tá 3560. Oxenem 6315 decolado aos 39, chame controle 120 decimal 80, tenha um bom voo. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Oxenem 6315 passando 16007. Oxenem 6315, contato radar decolagem, subavia saída São Vuno para nível de voo 360. Para 360, 63, Gola 738, inicie redução para 2209. 720, Gola 732. Papapá, Mike Litoral, agradeço a colaboração, livrando o farol de Itapuã, intenção de cruzamento do eixo da 10 para Serra Índia, que é proa direta. Autorizado cruzamento do eixo da final da 10 com proa norte, reporte livrando, Mike Litoral. Autorizado a presente, inicie agilizando, Mike Litoral. Foi, Salvador, Oceanair 6142, pronto, ponto de espera da 10. Oceanair 6142, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 150 graus, 07 nós. Galinha, vento, decolagem da 106142. Mike antes, boa tarde, acione no pátio 4, chame pronto para o táxi. Descida para 2 mil pés, sem restrições de altitude na posição ITAP, TNH 1014. 2.0014, sem restrições, 13560. Ciente, são 3193, mantém o ponto de espera. Papapá, Mike Vitor Alfa, ciente que realizou o cruzamento final da pista no zero, mantém a proa norte, aguarde transferência. Aguardando transferência, se escuta, Mike Vitor Alfa. X-ray reportará, tá 3560. Estabilizado, X-ray, down no zero. 1964, continue a aproximação, reporte visual com campo, ajuste 1014. Consegue reportar visual 1014, gol 1964. O gol no 1064, para informação, à esquerda do eixo de aproximação da 10, um tráfego afastando com proa norte, Robson 44, não interfere com seu pouso. Gente, gol 1064. Ocean M1142, decolado aos 43, sendo controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. 208-6142, obrigado, bom serviço. Mike Vitor Alfa da presente, controle 120, décima 8, tem um bom voo. 1208, uma boa tarde, agradeço. Mike Vitor Alfa. Controle, o papapá Mike Vitor Alfa livrou frequência da posição para a norte, informará quando o visual com o Cintia Rangia é com Índia. Mike Vitor Alfa. Controle ciente. Controle de Salvador, é o Xanet 6142, passando nível 800. Na Puca. Xanar 6142, contato radar na decolagem, suba a via, saída Puca para nível de voo 350. Chuva leve sobre o campo, pista no zero, molhada. Gente, voo 964. 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 1164 já visual? Afirmativa visual, gol 1164. Gente, gol 1164 avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado pouso 10, gol 1164. Mais aeronaves em aproximação para Salvador, a operação é IFR, teto de 1.200 pés, visibilidade de 5.000 metros, chuva leve, pista molhada. Sente, bom. 35607. Perfil, Mike Victor Alves. Controle ciente, frequência livre, Mike Vitoral. Livre frequência, uma boa tarde, Mike Vitoral. Boa tarde. Dan 3193, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhar e manter a 10-3-1-3. Sem restrições na posição pelo de altitude, ILS, X-Ray da pistola 0 autorizado, TNH 1014. 2000 com 1014 autorizado ILS, voo no 732. Autorizado até o ponto de espera da Oscar. Oscar, Mike Yankee. Do ponto de espera da Oscar. Estabilizado, tá 3560. Cliente do 3560, chame a torre, frequência 118.95. 18.95, tá 3560. Lá 3. Tráfego Galeão 1659 para o... Desculpe, tráfego Salvador 1659 para o Galeão. Autorização, por favor. Chame a 6315, chame Recife, frequências 128.35, alterna 125.1. Boa tarde. Prezado alinhar e manter, cabeceira no 7, Oscar Mike Eck. Aliás, manter, Oscar Mike Eck. 3560, visual, poderia deixar o papel no brilho mais? Está no máximo, então 3560. 73560. Então 3560, autorizado pouso pistão no zero, vento 190 graus, 079. Livre pouso pistão no zero, está 3560. Então 3193, decolado aos 48, controle 120, decima 8, tem um bom voo. Obrigado, boa tarde. Olhe, boa tarde, tá 3193. Tan 3193, contato radar decolagem, subavia saída São Bruno para nível 300. Salvo 1-300, pode voar ação para evitar formações? Autorizado desvio na proa de Salvo, Tan 3193. Desvio na proa de Salvo, Tan 3193. Salve, meu Oscar Mike Yankee, o vento 190 graus, 109, autorizado a decolagem de imediato, pista no 7. De imediato, pista no 7. Pesadíssimo, no 738, tá bom. Gol 738, controle ciente, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 295, obrigado, até mais. 560 no solo aos 49, libere direita, chame solo 121, decimal 9. 219, tá, 3560. Despacho, Salvador, é o Mike do uniforme. 61142, chame Recife, frequência 125 decimal 45, alterno 26 decimal 85. 125452685 para o Ruxaner, 6142. Senhor, boa tarde, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, mantenha-se em condições visuais, autorizado voar direto plataforma, reporte 206 de Salvador. Voar direto plataforma, reportará na 20ª de Salvador, Oscar Mike Yankee. Chegou no 738, informa chuva leve sobre o campo, pista no zero molhada, o vento 190 graus, 109, autorizado pouso na 10, chegou no 738. Sente livre pouso na 10, vou no 0, 3, 1, 7, 3, 2. O 1738 informa o tráfego à direita do eixo de aproximação, helicóptero Sikorsky 76, linha do litoral, não interfere com seu pouso. Sete. 738 no solo ao 53, libere direita, chame solo 121 no decimal 9. 219, igual 738. Romeu Oscar Mike Yankee, o controle como recebe? 4x4, controle. Grato. Chame Recife Frequência, 128 decimal 35, alterna 25 decimal 1. 2835, alterna 251, alterna 3193. Controle Salvador, bom dia, 1-4462. Boa tarde. Liberado pelo centro Recife, destino até 150. Quatro meia dois, a senha de identificação dessa via, chegada Bomed 1, para nível de voo 050. Bomed 1, 0. Zero 023, Squawk Identity, sent via Boom for arrival to 4000 feet, 4000 feet, 21015. position via above arrival 4000 feet, Greenwich 1015, Portugal 023. Controle, o Oscar Mike Yang revisando o seu TR. Gente, Oscar Mike Yang, no tráfego conhecido, no setor tem frequência livre até o regresso. Até o regresso, Oscar Mike Yang. 24065, livre da colagem, dá 10 vento, é 190 graus, 8 nós. Azul 4065, decolado ao 02, chame o controle em 120, decimal 8. 208, azul 4065, obrigado, boa tarde. Boa tarde, é o azul 4065, passando 1200 na Tango 1. Azul 4065, contato radar na decolagem sua via saída São Voono para nível 320. Via São Voono para 320, azul 4. Zero no 7, está autorizado, decolada 1-0, o vento é 190 graus, 07 nós. Ainda para 1-0. Qual é o meu termo de desvio? 4-0-6-5. Azul 4462, autorizado descido para 2000 pés, que legal na 014, e LS é autorizado em 4 estabilizado. 2014, Montará, 4472. Controle, Gol 2097. Gol 2097, contato radar decolagem, sua via saída São Bruno, para nível 240. São Bruno 240, Gol 2097. Azul 4065, por de volta presente, Leda. Azul 4065, autorizado por onde, Leda? Leda, 4065, obrigado. Azul 4462, a torre informa acesso 1.500 pés, visibilidade de 8 mil metros, sem chuva. Gente, graças pela informação, 4462, reportará a torre do centro. Gal 023, tower informa, ceiling 1500 feet, visibility 8000 metros, no rain. Copy the portal, Gal 023. Informação Zulu. Portugal 023, ceiling 1500 feet, visibility 8000 metros. Copy, Portugal 023. Xaner 6314, a sua identificação dessa via chegada para o Médio 1 para nível de voo 050. Se for via voo Médio 1 ao 050, Xaner 6314. Boa tarde, livre decolagem, bom 0, vento é 1, 9, 0 graus, 8 nós. Decolagem 0, 63, 2, 1. controle, Gol 2097, vai cruzando 9000, quando possível, para o de Coral. Fala presente, obrigado. Na 6321, decolado 09, chame o controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8, obrigado. 6321, chamado. Portugal 0232, send to 2000 feet, 182 runway 10. Clear the shuttle 1000 feet, clear ILS X-ray runway 10, Portugal 023. Salvador, boa tarde, Oxané, 6321, cruza 2000. Salvador 6321, contato radar decolagem, supervia saída Arbo 1, para nível de voo 380. Arbo 1380, 6321. Sete de Itaúes. Sete, o teto aqui, a pessoa com 2000. Sete, clear, pouso no zero, vento no 90 graus, no 09. 7, 25, 4452. Gol 2835, 25, 1, Gol 0097, chame Recife, frequência zona 28, decimal 35, alterno 25, decimal 1. Ativa 1235, 25, Gol 2097. Boa tarde, Azul 9048, direto a Amanda. Azul 9048, acione identificação, desça inicialmente até o nível de voo 110, confio em velocidade. Por 10259, vamos solicitar mais espera e a Amanda perder altitude, por favor. Controle Salvador, Buenas, é o Azul 2715. Azul 9048, sente, autorizado desse até o nível 200, espera na posição Amanda. 200, esperando em Amanda, 9048, curva pela direita, querida. Controle, 2715 Azul. Azul 2715, aciona identificação, dessa via chegada Amanda para nível de voo 060. Ok, descendo via, informa que perdeu contato com o centro Recife, ok, Lady? Então desce até o 060 via Amanda, Goiás. Gente. Ai. Aí é eu, ué. Tá, senhora. Abraço, meu. É, voltei pra rota aí, meu querido. Tô sabendo, cara, fiquei feliz. Bom voo aí, meu velho. Falamos, grande abraço. Nossa. 2715, confirme se iniciar descida presente. Confirme, lady. 2715, tem condições de iniciar a descida agora para o nível 060? Já livrou o nível 190. Estou no 659, autorizado a alinhar e manter a 1-0. Aí mantém, 159. Saída ao Channel 6321. 59, livre decolagem da 1-0, venta 180 graus, 1-0 nós. Livre decolagem da 1-0, voo no 659. Zero, sem identificação, dessa via chegada boa média 1, para nível de voo 070, reduz a velocidade para 2509. 7, desce ao 070, via boa média 1, reduzindo 2509, 620. Azul 2715, autorizado a proa de toque. Autorizado toque, buenas. Azul 9048, reautorizado descida para nível de voo 180. 180, 9048. Canal 6314, autorizado descida para 2000 pés, que negar na 095, e LS X-Ray, autorizado em forma estabilizada. Estimativo, 2000 pés, e autorizado X-Ray, ou Channel 6314. Portugal 023, contact tower 118.95. 1895, obrigado e boa tarde, Portugal 023. Da 3192, acione identificação dessa via chegada por MED 1 para nível de voo 080 em redução para 2509. 2509, por MED 1, descendo via tal 080, 3-1-2-0. Lakeland 1-1-0, Portugal 0-2-3. Contato radar decolagem, suba via saída São 1 para nível 300. Para 300, no meio de prova, está bom. Após 2000 pés, está autorizado voar São. Após 2000 pés, São, vou no meio de prova. Salvador, boa, 3367 da SAN, 230 para 167, informação Alfa. 3367, acendo identificação, via essa via, chegada bom para nível 080 em redução para 2509. Via 080, reduz 250, 3367. Azul 9048, pode prosseguir na descida, senhor? Azul 9048, autorizado descida para nível de voo 150. 150, azul 9048. Zona 620, ao cruzar o nível 150, inicie redução para 2309. Reduzindo 2309, zona 620. Na 3192, ao cruzar o nível 150, inicie redução para 2309. Abaixo do 150, 2309, 3192. Na 88, após o TAP, está autorizado alinhar e manter o 1-0. Okay, Ryanair 6321, chame Recife, frequência 260, termo 288. 260-288, desça para nível 050. 050-2795. 9048, reautorizado, descida para nível de voo 130. 3, underground at 18. Contact ground 121 decimal 9. 119, airport 023, Agora sinal da 3567, Novo Antivera da 1-0, pronto. Já está a aeronave da Gol, autorizada ali em manter 1-0. Após a aeronave da Gol, sim, manter 1-0, 3567. Do voo no 884, livre decolagem no 0, vento no 70 graus, 09 nós. 0-9-9-4. Para nível 060. Do 9048, autorizado descida para nível 110. 3367. Afirmo. Azul 2715, autorização para final ILS, pistão 90, curva esquerda para o A120. Esquerda para 120, o azul 2715, 5 mil pés. 2715, reautorizado descida para 3 mil pés, que é legal no 095. 3 mil ciente, Leire, buenas. 1015. 0015. Obrigado. O Janeiro 6314, estabilizado no S3. Janeiro 6314, ciente, chame a torre, frequência 118.95. 118.95, 6314. 2715, confirmando, QNH 1095. Olha, vou 1814. Afirmo, 1095, azul 2715. Controle voo no 884, boa tarde. Voo no 884, contato radar decolagem, suba via saída Puca para nível 230. 230, Puca. Voo no 659, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, secundária será? Secundária 125, decimal 1. 25, boa tarde. Azul 2715, desça para 2 mil pés e LSXR autorizado em forma estabilizada. Afirmativo, 2 mil pés, eu vou precisar um pouquinho mais à direita pro aí, senão não vai dar não. Gente, informe a pro. Ah, 130, pode ser? Autorizado, 130 para interceptar o ILS. Obrigado, 130, chamará estabilizado. Oscar Mike Yank, aguarde. Voo no 620, desça para nível de voo 050. 050, 620. Então 3192, autorizado descida para nível 060. 060, então 3192. Então 3367, desça para nível de voo 070. 070, 3367. Vai ficar mais quente para o signo. 0 graus, 129. Livre posto, 506354. 3567, decolando 22, controle Salvador, 120, 08. 08, boa. Seguindo o procedimento, voando, o toque está presente. Ainda negativo, tenho três aeronaves na aproximação 9048. Mantém ordem então? Afirmo. Controle da 3767, Arbor 1. Movimento 3567. Afirmo, Arbor 1. Então, 3567, contato radar na decolagem. Subavia sai da Arbor 1 para nível 360. 360 via Arbor 1, 3567. Uno 620, desça para 3.000 pés, QNH 1095. 3.000 pés, 1.500, 620. Foi Salvador, gol 256, boa tarde. Boa noite, também, boa tarde, aliar e manter pistão 1.0. Aliar e manter pistão 1.256. Essa chega com 256, né? Sim, o gol 256. Então 3192, desça para 4.000 pés, QNH 1095. 4.000 pés, 1095, está 3192, respeitando a restrição de estado. Está livre da restrição de altitude na posição de estado. 3192, obrigado. 124, direita, 121, décima 9. 219, vai chamar. Firmo apenas mais uma e será sequenciado para pistão 0. Graças. O azul 2715 vai passar dunas, já está visual com o aeródromo estabilizado. Tente, azul 2715, chame a torre, frequência 1-8-95. 1895, muito obrigado, Leire. Buenas. Dona 620, desça para 2.000 pés e MSXT autorizado. E reduzir para 1909, segue tráfego 12 horas 10 milhas, sinal ILS, Alfa Tango 72. 2.000 pés, vou 620 da Gol. 3367, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240, limite dessa proa radial 310 de Salvador. Direita 240, limite a 310 de Salvador, 367. Azul 9048, abandone espera na posição amansa, vetoração, curva à esquerda, proa 180, limite dessa proa radial 280 de Salvador. Confirme o azul 9048. Azul 9048, abandona espera na posição Aman, sob vetoração curva esquerda, proa 150, limite desta proa a radial 260 de Salvador. Ok, da presente abandonando 150, limitado pela 260 de Salvador. Ou no 884, chame Recife, 125, decimal 45, ao termo 26, decimal 85. 2545, 2085, bom. São 3192, reduza para 1809, desça para 2.000 pés, QNH 1095.